Seja bem-vindo, bem-vinda à parte azul do nosso review de Magic Origins. Vamos começar já direto, Grilo? Vamos tacar a bomba aí. É, okay, primeira vamos carta. Vamos falar do Tutor do Jace, fala aí. Al Hamahet, juiz supremo, 5 em colores e mais 2 azuis. 5-5, uma criatura lendária esfinge, voar. Quando entra em jogo, quando entra no campo de batalha, cada oponente revela a própria mão. Se escolhe o nome de uma carta que não seja terreno revelado dessa forma. Seus oponentes não podem conjurar mágicas com o nome escolhido. Ah, isso é um típico card lendário grande, tem valor na história do jogo, tem uma arte linda, mas, mas... não vai jogar construído. Não. E eu tenho minhas dúvidas quanto limitado, porque mesmo que 5-5 voar seja considerável, eu não acho que vale a pena 7 manas pra isso, não, sabe? Eu jogo isso no meu deck. Eu não vou dar first pick nessa carta, mas eu jogo isso no meu deck. Uhum. Se eu tiver no azul, eu jogo. É, a habilidade do oponente não poder fazer a coisa da mão dele, a maior parte do tempo vai ser irrelevante. É, flavor text. É, basicamente. É. Então isso aí você vai jogar, dá pra esperar, não precisa dar first pick não, e é uma bomba, é muito interessante. Uhum. Ancorar ao Éter, 2 incolores e 1 azul, feitiço incomum. Coloque a criatura alvo no topo do grimório do seu dono, vidência 1. Decente, hein? Decente, é. É que é assim que o azul joga, né? Com estratégia de tempo, né? Aí, então, sim, além de é uma você, carta de tempo. É, além de você estar tirando uma criatura do cara, tipo, você também está tirando um draw dele. Sim, sim. Eu não gosto disso como feitiço, né? Uhum. E também acho esquisito você mexer com o topo do oponente e com o seu topo no mesmo, na mesma mágica. É, bem se fizesse isso com feitiço, né? Não, aí seria mancada. É. Bom, é interessante se você tá com estratégia de tempo, usa, mas lembre que é feitiço. Uhum. Bom, então é um remove spell. E é incomum, né? Não vai aparecer com tanta frequência. É. Então se você tiver oportunidade, se você tiver no azul e tiver precisando de remove spell, pega isso, porque não vai aparecer com frequência. Uhum. É, próxima carta. Epifania do Artífice. 12 colores e uma azul instantânea. Compre 2 cards. Se você não controlar nenhum artefato, descarte 1 card. É uma divinação instantânea que você pode ter que descartar 1. Eu vi gente dizendo que ia ser por conhecimento consertado, mas não faz muito sentido. É justamente isso, uma divinação instantânea que às vezes tem que descartar uma carta. E eu gosto muito mais de compra de cartas na velocidade instantânea do que com um feitiço. Ah, sim, sim. Mas então, sim, essa carta tá claramente, né, no arquétipo que vai ser de artefatos, o arquétipo vermelho e azul, que vai ter muitas cartas do plano da Chandra, lá de Kaladesh, vai pôr os tópteros 1/1 voar. É bem interessante, 3 manas, compre 2 cards, é jogável, né? Você pode jogar uma ou duas dessas cartas no seu selado, tanto no selado como no draft, e como mágica instantânea é melhor ainda. É, sim, então vale a pena, não precisa dar um pique muito cedo nisso aí, mas Não, vai rodar a mesa, com certeza. Uhum. Aeronauta Aspirante, 3 incolores e 1 azul, 1/2, é um humano artesão comum. Tem voar, e tem quando ele entra no campo de batalha, coloca uma ficha de topter 1/1 voar. E aí, 4 manas por 2 de poder e 3 de resistência no ar. Vale a pena, Grilo? Boa pergunta, cara. 4 manas. Bom, pelo menos. A resposta assim é fácil, pô. Não vale a pena picar cedo, vai rodar a mesa. Se você estiver precisando disso, pega. Eu não gostei dessa carta. É, não fiquei tão impressionado. Talvez seja melhor se tiver já tiver montando uma estratégia voltada aos tópteros, aos artefatos. Mas, tipo, cedo não é uma carta lá grande coisa. Não mesmo. Você viu as criaturas brancas que nós acabamos de rever? Por 4 manas você consegue um bicho 3-3 que faz alguma coisa e tem renome. Então é muito mais forte do que isso. É. Né? Se você pegar essa carta, porque você realmente está precisando de alguma coisa na curva 4 e alguma coisa tem a ver com artefato. Uhum. Próxima carta é um reprint. Reprint. De Ossos a Cinzas. 12 incolores, 2 azuis, anula mágica de criatura alvo, compre 1 card. Eu tô com saudade de excluir, cara. Ah, que delícia, hein? Pra quem não sabe, excluir faz a mesma coisa, só que custa 1 azul a menos. Nossa, excluir é muito forte. Meu Deus, eu gosto dessa carta. Essa carta aí acho que era de Innistrad, né? Acho que sim. Naquela época não jogava muito limitado, eu acho que não vai ser o caso aqui também, não. Ah, mas eu gosto de counter assim, ele se paga e anula a criatura, que é normalmente o que você tá querendo anular no limitado. Então eu jogaria uma. Não picaria cedo, não precisa picar cedo, mas dá pra jogar uma no seu deck, tanto no seu lado como no draft. Mas se você estiver jogando na retranca, talvez valha a pena, mas não vale a pena usar muitos dele, né? Não, um só tá bom. Próxima, dispensa calculada. 2 incolores e 1 azul, mágica instantânea comum. Anule a mágica alvo, a menos que seu controlador pague 3 E tem mestre em magia. Se você tiver mestre em magia, use evidência 2. E aí? Bom, não vai jogar no construído, porque esse tipo de efeito que você quer que custe 2 manas e se chama Mana Leak. Sim. Bom, eu não sei se não vai jogar completamente no construído, porque aquele upside de dar evidência 2 é muito bom. E assim, anule a mágica alvo, a menos que Bom. o controlador pague 3, é praticamente anule a mágica alvo. É, a gente tá jogando um formato que tem muitos dragões entrando. Tem bichos gigantes de 4, 5, 6, 7 manas. Então isso anula mesmo, Ah, né? mas eu não boto muita fé, ainda mais porque a gente tá em um standard que tem Counterspell. Counterspell de dragão, né? É, se bem que Cinto do agora que você dragão. falou, talvez essa carta pode entrar bem no lugar de dispersar. E aí Sim, tem sim. um custo mais flexível da esse no tipo de deck que usa essa carta, você vai dar evidência 2 quase sempre. É, talvez É, jogue, eu talvez gosto. jogue. No limitado eu gosto também, mas eu não quero jogar muitas. Eu vou jogar uma só no draft ou no selado. Eu acho que é basicamente isso. Uma só no draft ou no selado. Mesmo assim, não gosto tanto dessa carta no selado, porque ela não faz nada se você não tiver presença de mesa, se você top deckar ela, precisando de uma resposta para alguma coisa, né? No final do jogo ela não faz nada. Então tem que saber exatamente o que você quer. Você quer controlar o jogo? Você tem bombas confiáveis? Jogue isso aí. Você tem mágica suficiente para fazer aquela evidência valer? Então joga, né? Bom, Cuidado com Counterspell Unlimited. sempre pega de surpresa, né? Falando em Counterspell, confronto volitivo. Uma azul X instantânea no magical, a menos que seu controlador pague X e é uma incomum. Isso me faz lembrar muito daquela mágica de Mirrodin. Putz, que eu esqueci o nome. Mas Que faz a você mesma dá. coisa, só que você dá Square 2 e é comum. Yes. Ou Yes. sorvedouro de mana, que esvazia a reserva de É. mana do oponente. Sorvedouro de mana é muito antigo. Nossa, é É antigaço. um counter, vou dizer, não é bom, né? Mas é decente. Se você quiser muito usar counters no seu deck de controle do draft, use. Até no selado eu consigo ver isso jogando um só também. Se você precisar de counter, quiser se resguardar contra Se der bombas. comum, você provavelmente não vai ter mais que um mesmo, né? Sim, é verdade. É. Assim, counter spell em azul do selado, se você vê uma bomba que você não tem resposta para ela, se você quer evitar de ter que enfrentar certas bombas, se você está, por exemplo, de cores que não tem muita reação, como azul e verde, né? Se quer jogar suas bombas e não quer ter que lidar com as do adversário, então jogue Counterspell. Mas cuidado, né? Não abuse delas. Claustrofobia é a próxima carta. Para quem não sabe, é um reprint, é uma incolor e duas azuis, encanta a criatura. Quando isso aqui entra no campo de batalha, vira a criatura encantada e ela não desvira. Todas as fases de desvirar. Bom, Essa bom carta removal. sempre jogou no limitado Sim. e no limitado de Origins não vai ser diferente, não tem muito o que falar dessa carta. Sim, é um removal spell decente, não é assim espetacular, não precisa da first pick nisso, é comum, né? E é o removal spell do azul. Se você tiver azul como sua cor principal, você vai jogar pelo menos uma dessa carta que você vai ter no deck. Próxima, Grilo. Desfazer do dia. É duas brancas, duas incolores e uma azul. É o Time Twister que acaba o seu turno. Isso no limitado eu não vejo como pode jogar. Bom, eu pegaria essa carta só para especular. Só pra Pra vender especular. depois. Não é limitado. Tipo, você pode falar, ah não, mas eu vou devolver todos os criaturas pro meu deck, comprar 7. Mas seu oponente também, cara. E ele vai ter vantagem porque vai acabar seu turno na hora. Se eu abro isso no selado, eu não vou colocar no meu deck, assim, vou evitar, né? A não ser que tenha alguma coisa, tô tentando pensar aqui. Coisas boas que isso faz. Isso tira a maestria e magia do seu oponente. Assim como a Ah, sua, né? mas isso é um efeito muito marginal para justificar essa carta, cara. Sim, mas além disso, isso pode te dar, sei lá, mais alcance se você precisar de burn spell, se você, né, tiver muito burn spell no deck. Mesmo assim, dar 7 cartas pro oponente Não. complica. Eu não gosto. Eu não gosto. Não, não gosto também, não. Vamos pro próximo, Grilo. Sim, Terror. Terror das Profundezas. É uma serpente, 4 incolores e 2 azuis, 6, 6. E não pode atacar menos que haja 7 cartas ou mais em seu cemitério. Não parece tão aterrorizante para mim, não. Também acho. Assim, essa condição de ter 7 cartas ou menos em seu cemitério é meio complicadinho de chegar no limitado. Se bem que acho que quando você puder castar ele já vai dar perto disso aí. Mas é. A azul nunca Não. foi decente para bombas, né? Não, não. Então não é passável isso aí. Não, não é lá grande coisa, não. Sim, evite jogar essa carta. Próxima carta é uma mítica, hein? Discípulo do Anel, 3 incolores e 2 azuis, por um humano mago, 3/4. Uma incolor, exile um card de mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério e escolha um. Tem 4 habilidades. Anule a mágica alvo que não seja de criatura, a menos que seu controlador pague 2. Ele ganha mais um até o final do turno. Vira a criatura alvo ou desvira a criatura alvo. Ah, vai depender de quantas estantes feitiços tem no seu deck. Eu não gostei. Eu também não gostei. Se você tá jogando um deck que te obriga já a ter muitas instantes e feitiços, não é legal no limitado, né? Então ele não tem presença de mesa. Imagina assim. Beleza, você tem muitas estantes feitiços no seu deck, aí essa carta fica muito boa. Só que o resto do seu deck não tá muito bom. Então, tipo. É. E os stats dela já não são uma grande coisa. Tipo, 5 manas por uma 3-4 não me impressiona muito, sabe? E ela exige que você ainda invista mais mana ainda nela, né? É, Ela também não tem tem isso. um corpo decente, não passa no vanilla test, chega perto, mas não passa. Ela exige que você gaste mais mana e que você diminua a sua chance de ter mais Spring Magia para usar habilidades que são decentes, mas ao avaliar uma carta dessa, você não pensa só no efeito, você pensa no custo como um todo. E ela não é legal. Para mim também é o tipo de carta que é destrói o booster alvo. E já vou É uma estender dizer mítica que ainda, hein? eu vou estender dizer que ela também provavelmente não vai jogar no construído. Eu já tô vendo ela como uma mítica book. Não, isso aqui não vai jogar no construído. Não, não vai. Não vejo jogando. É 5 manas, é muita coisa. É, vai jogar no limitado, porque se você abrir isso aqui na sua pool, você vai colocar. É 5 manas, 3, 4 e tem a chance de fazer alguma coisa. Ah, é só se tiver meio que slot vazio mesmo, porque Não, não. joga assim. No limitado, joga assim. Porque você pode virar a criatura do adversário, pode controlar a mesa desvirando a sua, pode anular removals. Então tem potencial. Mas não é nada para dar first pick, sabe? Não, não Não é. vejo como uma bomba, não. A próxima carta é Dispersar. Uma instantânea, uma incolor e uma azul. Devolve permanente alvo que não seja terreno para a mão do seu dono. Tempo. Tempo. Tempo. Carta de tempo. Acho que já reprinte isso aí, se não me engano. Mas a arte é nova, eu acho. Eu acho que sim. Bom, é tempo. Não tem nada de se falar sobre isso. Se seu deck é azul, você provavelmente vai usar isso aí. Ah, vai usar um só, né? E mesmo assim eu não vejo tanta vantagem assim. Assim, se estiver jogando É contra interessante para um. escapar de certos removals que são encantamentos, como aquele removal branco que nós comentamos no outro review. E né, você pode usar nas suas, nas do adversário, pode salvar a sua criatura de um removal. Ele é versátil dessa forma. É isso E que eu ia falar. É aí tem contra um custo um. decente. Contra um oponente que tá fazendo uma estratégia mais voltada para auras, essa carta fica melhor. Aí, tipo, se tiver no side, você coloca mais no deck. Acho que vale a pena. Sim. É Mas no importante que geral, ela esteja aqui tchau. no deck, né? No set, na coleção. É importante. Próxima Uma de cartinha. deslocamento. Duas azuis e X. Feitiço raro. Devolva todos os permanentes que não sejam terreno, com o custo de mana convertido igual a X ou menos, para as mãos dos seus donos. Ai, lembra do tempo que Upheaval era jogável? Ah, lembro. Nossa, Upheaval é um saco, cara. Putz. É, essa carta não é Upheaval. Não, não é Upheaval. Acho que. Bom, se continuar na ideia do tempo de deck azul, talvez consiga jogar, mas se bem que as criaturas do azul que são jogáveis não tem um custo muito alto. Não, eu mesmo no, na época, na estratégia de tempo, isso aqui é feitiço. Eu acho que essa carta não vai jogar em limitado e não vai jogar em Não, construído construído não também, vai, por ser definitivamente. feitiço. É. Eu não gostei. Não pique isso aqui, não jogue isso aqui. Você quer presença de mesa ou quer algo como instantânea, como dispersar. Evite jogar essa carta. Tá, próxima carta. É um reprint de Innistrad. Onda Medonha. É um feitiço, 3 incolores e uma azul. O jogador alvo coloca X cada topo do deck no cemitério, sendo X o número de terrenos que você controla. Não use essa carta. Olha, eu tenho certeza que muita gente vai acabar com Vai. essa carta na pool, porque no draft sempre tem que ter uma última carta. Sim, é. Cara, E essa vai ser a última carta que você vai ver com maior frequência. Tipo, faz um tempinho, mas se não me engano, nos drafts aí que essa carta que tinha essa carta, ela sempre tava lá nos últimos picks. Com Essa carta certeza. é ruim, cara. Não, não, não use. É. Bom, vamos para Fada Marota. Olha, gostei do nome. Fada Marota. Uma mana azul, 1/1, voar. É, quando Fada Marota entra no campo de batalha, se você controlar outra criatura com o nome Fada Marota, compre um card. Aí Não. a questão fica, uma azul, um voar, joga? Não, não. Não, evite isso, não faça isso, não, não joga. Ah, eu gosto dessa carta, na verdade. Não. Não, cara, não faça isso. Não, Se não tivesse alguma sei se inspiração encara. tribal, mas não. Ela é fada ladino, né? Não falei isso, mas não, não. Não gostei. Bom, o Anunciador das Marés. A gente falou dessa carta ontem. Sim. Dos azuis 2/2, pode pagar 2 incolores a mais pra fazer como se tivesse um lampejo. Quando tem jogo, devolve a criatura virada que o oponente controla pra mão dele. É muito forte. É uma bomba. É Ah, uma eu não diria bomba. bomba. É uma bomba de tempo. Bomba é aquela carta que você faz e ganha o jogo. Aí, eu faço uma 2/2 com flash, e aí? Arrega? Isso pode ganhar o jogo. Pode ganhar no jogo, No mas final é do turno tipo. adversário, você pode do adversário, você pode abrir caminho para sua vitória, né? Pode Eu ganhar o gostei. jogo, mas isso não faz dela uma bomba exatamente. Mas é boa. Para É uma boa, boa. estratégia azul, é boa. Não é first pick porque você vai se comprometer com o azul, né, logo de cara. Então não acho que seja first pickado, a não ser que seu booster esteja bem ruim. E no selado você vai jogar sempre, né? Açoite hídrico, duas incolores e uma azul por uma mágica instantânea comum. As criaturas atacantes recebem menos 2, menos 0 até o final do turno. Compre um card. Ah, é quase um fog isso aí. Um fog que você compra uma carta. Assim, só tira poder das atacantes, né? Então, se a mesa tiver meio empatada, essa carta pode resolver o jogo. Tem esse lado bom, né? Sim, É só tira das isso. atacantes. E, além disso, ela te recupera um card, né? Tem se tipo se não comprasse se não comprasse um card aí tipo era não na hora, né? Sim. Eu não gosto de carta assim. Ela fica muito claro quando o oponente tem já, né? Que você já sabe como mais ou menos jogar ao redor disso, tomar cuidado. E ela não faz nada assim sozinha. Ela se paga em termos de carta, se recupera. Mas é um investimento que não te põe na frente. Depende de um estado de mesa específico para te colocar na frente, né? Então é interessante, eu acho que eu vou ver ela sendo jogada, mas não diga que é. Nem de longe first pick, não. Você vai pegar isso aí bem no meio do pacote. E se você tiver interesse em jogar azul com uma outra cor, que enche a mesa de criatura. Porque fog por fog, não. Não faça isso. Não faça isso. Próxima carta, o Jace. O Jace que a gente falou dele na semana passada. Eu falei que eu não gostei muito dele. Pelo É, menos no pra construir. limitado eu jogaria de qualquer jeito, porque tem a chance, né, de virar ele. Um plano inalto no limitado é sempre forte. A menos que seja Mas. Teobaldo. A menos que seja o Teobaldo, o famoso Teobaldo aposentado. Ah, sim. Ah, bom. Não me impressiona tanto assim no limitado, pra falar a verdade. Ah, Planinauta, né, Grilo? Então Bom. tem chance de brilhar. Eu não sei, eu não gosto. Provavelmente eu vou acabar dando first pick nisso aí, porque é meio que reflexo a essa altura, né? Tipo, você abre booster num draft e vê um Planeswalker. Não, tem que ser. Pode ser um Planeswalker horrível que você sabe que não vai jogar, você vai dar first pick, que é tipo. E se for foil, você vai dar force pick pra passar pra mim, né? Oh, pode deixar. Próxima Fala carta. do Oi, fala. santuário do Jace. Santuário de Jace. 3 incolores, uma azul, encantamento. Instantâneos feitiços que você faz custam a menos. Toda vez que fizer um instante ou feitiço, os evidencia 1. Pelo amor de Deus, não use isso no seu deck de limitado. Não, é Commander. Isso é Commander. Isso é Commander e apenas Commander. Não vai jogar outros formatos construídos. A menos que tenha um combo muito doido no Standard. Não vai Olha, eu já jogar tô. limitado. Eu já tô me vendo assistindo um vídeo do Travis Wu na Channel Fireball jogando com esse deck no Modern. No Modern, cara, no Modern quando você tem o Goblin Necromancer, essa carta fica tão ruim. Se o Travis Wu tentar brincar com essa carta, ele provavelmente vai fazer no Standard, que é tipo, tirando o Commander, é o único lugar que essa carta tem Pode ser. alguma chance, mas. Não, é uma carta casual, Sim, não. tem toda a cara de casual mesmo, Então, tipo, verdade. não se preocupe com ela, tanto pra construir do sério quanto pra É, limitado. esquece ela no limitado. Passa o olho, esquece. Joga pro fundo da sua pilha do booster, do bolso que você tá Exato. vendo e vê o que tem de bom no booster, se der. Vamos ver mais um Mano Ladino azul aqui. Ladra Gessiana, duas incolores e uma azul por um Mano Ladino em comum. É 1/3. Tem destreza e toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você compra um card. Ah, esses efeitos de quando causa dano de acumulativo a um jogador compra o card sempre acabam jogando no limitado, né? É, isso aqui tem interação, né, com truques de combate. Lembra o truque de combate branco que dá voar? E em adição ela ter destreza, né? Fica ótimo. Fica bem melhor, né? Ela fica com 4 de ataque, mata um bicho grande no ar e ainda compra um card para você. É interessante, eu jogaria em um deck. Tem o deck, né, para jogar ela, não é qualquer deck que vai azul. Ela é 1/3, na maioria do tempo, se você jogar isso no terceiro turno, ela não vai atacar e nem bloquear com tanta eficiência. Só bloqueia com eficiência contra decks realmente agros, né? Então tem o deck certo. Talvez aquele deck de tempo seja uma coisa legal, porque o deck de tempo vai permitir você jogar ela na mesa, jogar um feitiço que põe a criatura do oponente no topo do grimório e deixar ela com mais um. É, não, só mais um. E podendo atacar e te retornar um card, né? Podendo comprar um card para você. Então talvez nesse deck ela veja espaço. E a imagem dela é muito bonita também, para quem quiser dar uma olhada. É verdade. A arte dela é linda. Tá, vamos para a próxima carta. E é o Arroz de Festa, Guarda Marinha, um incolor, um azul, um 3. É Arroz de Exatamente. Festa, porque Vanilla, vanilla. tipo, faz um tempão que eu tô vendo essa carta em tudo quanto é coleção básica, já tô de saco cheio. É, 2 manas, 1/3 tritão. É, não. Não. Se você quiser baixar a curva do seu deck, joga isso contra um deck muito agro, mas só por isso. Não vai fazer seu main deck de jeito nenhum. Não. Experimentador de Mizzium, 2 incolores e 1 azul, 1/4. Vedalkiano Mago raro. Então 3 manas, 1/4. Tem lampejo e tem quando entra no campo de batalha, você pode trocar o alvo de uma mágica habilidade para ele. Bom, eu acho que é melhor não sair disso aí, porque aí você já vai ter uma melhor noção dos removals do seu oponente. Ou de combat tricks, assim. É, eu concordo contigo. E assim, é uma carta rara, né? Então não é muito excitante abrir ela num booster. Não é first Não. pick. É, tem um corpo interessante que. Acho que na maioria das vezes, no limitado, isso aí vai ser assim: 3 manas, anula o feitiço, o removal alvo. É isso. Quase sempre. Quando você tiver sorte, talvez anule um combat trick, mas é tipo, o maior parte do tempo vai ser por tirar removal. Sim. Falando em anular removal, próxima carta, Negate de novo, que é outro arroz de festa aí, que acabou de ser lançado, acho que em Dragon de Tarkir já tá de volta de novo. Sim. Grilo, qual a sua opinião sobre Negate no limitado? Bom, é uma carta que tende mais ao side do que ao main deck. Acho que tipo, não sei, dependendo de como tiver o ambiente, talvez seja uma boa colocar um no main deck, mas tipo, geralmente uma carta mais direcionada ao side. Aí, depois que você tem uma boa noção de como são as cartas do seu oponente, aí você pode colocar mais no deck ou tirar. Eu acho que tem decks que isso aí de fato vai no main deck, vai um só, mas na maioria dos casos vai fazer parte do sideboard também. Todo deck vai ter uma mágica que não é criatura, vai ter um removal. O problema é que você tem que comprar o negate e ter as manas desviradas quando o seu oponente for jogar essas mágicas, né? Saquei. Então, complica. É, mas pode ser o que te salva, né? Às vezes seu oponente só tem um removal que tem como se livrar da sua bomba e o negate está aí para impedir que ele caste. É bom que esteja no formato, mas na maioria dos casos é carta de sideboard mesmo. Barreira de Nivix, 3 incolores e 1 azul, por uma ilusão comum 0/4. Eles Tem não barreira. defensor. Ilusão barreira. Tem defensor e lampejo. E quando entra no campo de batalha, a criatura alvo atacante recebe -4/-0 até o final do turno. Ah, é uma carta super defensiva. É tempo, né? Parece ser Tempo. uma carta de tempo. Você ganha um turno. Ganha um Mesmo assim, turno. não gostei. Não gostei. Também não é. Tipo, é pra ganhar um turno mesmo. É, Não 4 manas só para ganhar um turno e 0/4 tal. Não, não. Se você tiver uma presença de mesa interessante e conseguir comer uma criatura do adversário através desse -4, né, ou seja, evitar uma troca, é. tudo bem. Mas assim, isso é um estado de mesa específico. Você tem que trabalhar o seu deck, caminhar o jogo para isso. E seu oponente vai saber que você tem essa carta uma vez que você jogue. Então, ela não é tão impressionante para mim. As outras Ah, cartas de tempo são concordo. melhores. Fala, Próxima. fala. Repulsão psíquica. Uma incolor, uma azul, é uma mágica instantânea. Anule a mágica instantânea ou feitiço alvo que tenha você como alvo. Na mestre em magia, você pode copiar aquela mágica anulada e escolher novos alvos. Interessante, é um ricochete. É mais ou Lembra de menos. ricochete? Assim, essas mágicas aí que anula a coisa que só tá dando alvo em você. Tipo, pelo menos no construído, nunca joga. Tipo, nem perca seu tempo imaginando essa carta no construído. Tipo, mesmo contra Burn, sei lá. É, É um ricochete um pouquinho piorado, né? É, ricochete é uma mágica antiga de Fortaleza, nunca foi relançado. Acho que nunca foi relançado. É Rebound, é o nome em inglês. Nunca foi relançado. É uma incolor e uma azul. A mágica alvo que visa only apenas um jogador passa a visar outro jogador em vez disso. Na época que tinha a mágica de interrupção. Ah, nossa, isso Isso, faz tempo, hein? sim, isso aqui faz isso no melhor dos casos, né? É, no pior dos casos, apenas você anula. É, mesmo assim, é carta de sideboard. Não, acho que mesmo no sideboard é muito arriscado jogar isso aqui no seu deck. Não, acho Não, que nem não no joga. sideboard. É tipo Tem cara de muito carta corner de case. construído. É. Né? Não, nem construído, essa carta é ruim. Não tem jeito, desculpa, pessoal. Tipo, eu já vi gente falando, ah, usar contra Burn, gente. Não, não, não usa isso aí contra Burn, velho. Usa outra coisa melhor contra Burn. Só porque tem o Jace na arte. É. É. Tinha que ser o Jace. Concordo contigo. Se jogar alguma coisa, vai ser não construído, mas é um ricochete no melhor dos casos, né? Vamos falar então de uma corujas. Nossa, que coruja gigante, cara. Nossa, cara, agora que você Três falou. incolores, duas azuis, 3/3 voar destreza. Que coruja, é a maior coruja que eu já vi. Putz. Bom, jogável, né, Grilo? Jogável, bem jogável. Se fosse 5 manas, 3-3 voar apenas, tipo, eu ficaria mais desanimado, mas ter destreza já aumenta muito o meu Ah, ajuda conceito. bastante, ajuda. A destreza faz todos os seus feitiços ficarem um pouquinho melhores. Percebeu? É. Né? É, sim. Ajuda a jogar os feitiços. Ajuda Então, bastante mesmo. é legal, é um flyer decente, né? É, Dragonete remendado, Remenda. duas incolores e uma azul, 2/3 voar, e só pode bloquear criaturas voadoras. Decente também. Decente também. É uma visão mais agro do deck azul que você for montar, né? Mas é Sim. boa, é boa. Sim, Não não. é uma coisa que você diga, minha nossa, vou dar first pick, não sei, mas é boa, é sólida. Sim, é esse bicho bate bastante com evasão. É. Próxima carta, Escabe Guinchante, mais um reprint de Innistrad. Uma incolor, uma azul, 2-1, zumbi. Quando entra em jogo, você coloca as duas cartas do topo do seu deck no cemitério. É, não. Na época de Innistrad jogava, mas na época de Innistrad tinha mais interação com o cemitério. Aqui em Sim. Origins tem muito pouca interação com o cemitério. Essa carta acho que não vale tanto a pena, só se você precisar Não, não, muito não. de alguma coisa no, no, na curva 2. Mas no geral não, já não vale tanto a pena. Se precisar algo na curva 2, você tem duas opções: ou esse escape ou o Tritão 1/3. Nossa, tá tenso azul, hein? Bom, mas vai chegar mais opções aqui embaixo. Vamos lá: Adormecer, uma incolor e uma azul mágica instantânea. Vire até duas criaturas. Se você tiver maestria em magia, elas não desviram na próxima fase. Eu Tempo, gosto. né? Eu gosto. Essas mágicas azuis que vira e não desvira no próximo turno sempre são boas no deck azul. É, a diferença disso para o Sopro de Gelo é uma mana incolor só, mas o Sopro de Gelo não precisa ter maestria em magia, né? Para não deixar as criaturas desvirarem. Mas é decente, é uma carta de tempo É decente. e é jogável. Você vai jogar uma dessa, Bem no jogável. máximo duas no draft ou no selado. É jogável sim. Tipo, essa aí. Você não precisa estar na mestria de magia pra usar, às vezes. Às vezes você precisa porque precisa. Mas ela fica bem melhor quando você tá na maestria. Sim. Próxima carta: Mago do Vácuo Separatista. 3 incolores, 1 azul, 2-2. Quando entra em jogo, se devolve a criatura pra mão do seu dono. Quatro Outra manos, carta de dois, tempo. dois. Quando entra em jogo, devolve a criatura alvo. É outra carta de tempo. Sim, mas essa custa quatro manas em vez de três, como o Manowar. Eu acho que tinha uma de Innistrad que. Innistrad não, de Ravnica que fazia a mesma coisa, só que era um pouquinho mais cara. Deixa eu ver. Putz, eu não vou lembrar o nome. Bom, mas. Eu acho que se você quer esse efeito, tá caro. O corpo dele não é impressionante e você tá pagando muito por esse efeito. É uma carta que tipo. É aquela coisa, se precisa de. Tá faltando carta, você vai usar ele. Mas, tipo, no geral não é muito impressionante. Ah, eu acho mais interessante, até plausível, trazer isso aí do sideboard contra um deck que usa encantamentos. Sim. Aí tudo bem. Mas é de novo o que você falou, card de tempo. Fala a próxima aí, Grilo. Ah, Estrela do Mar Rúnica. Uma color, uma azul, 03, vira da Vidência 1. Eu adoro essa carta. E todo mundo conhece. É uma barreirinha legal pro começo do jogo, dá vidência todo turno para você, te ajuda a comprar o que você precisa. É É simpático, boa, né? é boa. É bonitinha, é boa, é sólida. Eu gosto dela. Agora, o que acontece com o Flavor se você equipar isso com uma espada e começar a atacar? Bom, O que acontece com uma estrela do mar segurando a espada do fogo e gelo? Ah. Bom, não É, vamos eterna devagar aqui no pergunta, né? flavor, vai. É. Bom, vamos para a Falar de um próxima repente carta. de Innistrad, então. Estrade. Golias Golias, Scarab, cara. 5 incolores e uma azul, 6/9. Como custo adicional, exile 2 cards de criatura do seu cemitério e tem atropelar. Olha, cara, 6/9 é gigantesco. Ele é literalmente um gigante também. Sabe o que é gigantesco também? 6 manas. Sim. Mas assim, ó, por 6 manas, 6/9 e atropelar, acho que são bons stats. O problema é ter duas cartas de criatura no seu cemitério, que, de novo, como não estamos mais em Innistrad, é muito mais difícil conseguir isso, sabe? É, aqueles cabos de 2 manas pode fazer isso, mas assim, uma mini interação que você não tem como garantir outros aproveitamentos dessa mecânica. Então, só se você realmente precisa de um finisher na cor azul. Aí põe isso e reza para dar certo. Porque isso aí como finisher é ótimo. É, Tipo, só de ser 6/9 9. e tem atropelar, né? É. Próximo. Fala aí. É, Gênio da Lâmina Anímica. Anímica, é. 3 Isso. incolores, 2 azuis, 4, 3 voar. Toda vez que você conjura uma mágica que não seja criatura, as criaturas que você controla recebem mais um até o final do turno. Bom, e é raro, né? E é raro. É, isso aí, 5 manas, um voador com 4 de poder. Você vai jogar isso de qualquer jeito no seu deck, né? Habilidade. E habilidade é um ótimo bônus, cara. Ele dá o mais um pra ele também. Sim. E é, basicamente, está efetivamente dando destreza para todas as suas criaturas. E eu acho que isso é ótimo, cara. É tipo Sim, um belo de um essa é a bomba do bônus. azul, é a carta que tem que ser respondida. É muito forte, 5 manas, né? Se vier na curva, então melhor. É motivo para dar first pick? Eu acho que é, cara. Porque, ainda mais com o azul que tem esse foco em instantes feitiços e tempo. Você provavelmente vai ter bastante recurso para conseguir usar a habilidade dele. Olha, eu não sei, Grilo, motivo. Eu não sei se eu iria assim com tanta sede atrás desse bicho. Ele é muito forte, é uma bomba, é um sinal, né, que você está passando. Mas tem coisas parecidas, né? Tem bicho branco incomum que é 5 manas com voador com 4 de poder. Então tem que ver como está o booster, né? Mas é quase que first pick para mim, sim. É uma carta muito forte, né? Bom, próxima carta. Tutela da Tutela da Esfinge. Esfinge. Deixa, vai, pode assumir essa. Beleza. É, um encantamento, 12 colores e um azul. Toda vez que você compra um card, o oponente alvo coloca os dois cards do topo do Grimório no cemitério. Se ambos cards forem da mesma cor e não for, nenhum deles for terreno, repete esse processo. 5 colores e um azul, compra uma carta e depois descarte um card. Ok, então se eu baixar isso no terceiro turno, Aurora Celestial no quarto, e der uma Gitaxian Probe, eu ganho o jogo? Peraí, qual é a segunda carta que você falou? Aurora Celestial. Desculpa, eu não sei o que ela faz. Ela deixa tudo branco. Tudo branco. Ah, não, Praticamente você não igual. ganha. Você não ganha porque tem que ser não terreno. Então, Eu acho tipo. que ela deixa os terrenos. Ó, não. Ela não muda a cor dos terrenos. Pensei que mudava. Não, não muda. Não. Viajei, viajei. É tipo, você está no caminho certo. Tipo, quando explorar essa carta, a primeira coisa que as pessoas foram pensar foi Como? Painter. Painter. Painter, tá, sim. É, mas tipo, eu vou ter que acabar com a alegria das pessoas. Isso aí não vai fazer um deck competitivo, porque diferente do combo do Legacy, isso aí com Painter não ganha na hora. Ah, Você tem que. sim. Então E é no tipo. limitado? Limitado. Putz, eu não Não, sei, né? cara. Não. Pare. Não dá pra considerar. 3 manas não faz nada. Precisa de 6 pra dar loot. Não, pare. Não dá. Não dá pra jogar isso. Na boa. Isso aqui é Não, carta. você inevitavelmente vai ter gente usando isso aí porque vai chegar e falar, não, é um clock, cara, porque vai vir lá todo o turno do oponente duas cartas, né? É, sempre tem uns, mas eu Marquei nas acho que não. palavras, vai ter gente usando essa carta. Ah, sim, mas é bizarro, não. Caminhar nos Extrato. estratos. Uma incolor e uma azul, encantamento, o alvo encanta a criatura. É, quando entra no campo de batalha, compra um card, a criatura encantada tem voar e ela só pode bloquear voadoras. Reprint, né? Reprint de. Acho que Teros, isso aí. Acho que era Teros. E há uma carta que se paga, então uma aura que se paga é sempre interessante, né? E ela dá voar, dá evasão para um bicho seu. É, acho que vale a pena. Ela combina naquele deck que foi branco, que liga um pouco para encantamentos, né? Ou talvez um deck azul e verde que precise de alguma forma da evasão para os bichos verdes que você baixou no começo. sei lá. É interessante, ela é comum, vai aparecer, e você deve jogar se você precisar disso, desse efeito de voar no seu deck. Principalmente se azul não for sua cor principal, se você não depender de criaturas azuis pra vencer. Porque aí vai significar que você vai estar encantando criaturas de outra cor, que normalmente não vão ter voar. Né? Então, não pode jogar sem preconceito, porque é uma aura que se paga. A não ser que seu oponente responda a ela, né? Aí já era. Tomou um 2 por 1. Mas depois que entrou, talento do telepata. Um feitiço. 12 incolores e 2 azuis. O oponente alvo revela 7 cartas do topo do deck. Você pode conjurar um instante ou feitiço entre eles sem pagar o custo. Na mesma magia, você, ao invés de uma, você conjura 2. Não precisa nem dizer, é carta de commander. É carta de commander. Muito cara de carta de commander. É ruim construído e absolutamente abismal em limitado. Por favor, não use essa carta no seu deck de limitado. Não, 7 cartas só, não. A variância é muito alta. Não jogue isso. Se você abriu isso no selado, sinto muito. É uma carta a menos, uma bomba a menos que você não abriu. Né? A próxima, no entanto. Vamos lá, a próxima é Rede de Espionagem de Topterus. Se você ainda não viu essa imagem, veja, porque diz muito pra gente sobre o plano natal da Chandra, que é Kaladesh. É um plano onde todo mundo tem um drone. Todo mundo tem um drone amiguinho em casa. Você viu essa imagem? Tem os Topterus, eu tô vendo, é bonita, cara. É bonita. Pra mim são drones. A gente tá na época do drone. Bom, Rede de Espionagem de Topterus. 2 incolores e 2 azuis. Encantamento. No início da sua manutenção, você coloca um drone no jogo. E toda vez que uma ou mais criaturas artefatos que você controla causarem dano de combate a um jogador, compre um card. É um encantamento raro. Então, olha só. Toda vez que uma ou mais criaturas artefatos causarem dano, você compra um card, tá? Então, basta que... Você não compra uma pra cada. Você compra uma só. Se você jogar isso, quando você já tiver um Topterus em jogo... Você pode jogar isso, atacar com um Topterus e comprar um card. E todo turno isso aí vai te dar um Topterus novo. Só que isso, gente, é o melhor dos casos. No pior dos casos, isso não faz nada. Você vai ficar esperando até o seu próximo turno para pôr um drone no jogo. E que provavelmente não vai ser tão efetivo. Vai precisar da Champ Block e um bichão do adversário. Eu gostei dessa carta, na verdade, cara. Eu acho que vale a pena considerar, porque um efeito de ganhar uma criatura com voar todo turno é muito bom. Tá certo que eu não vou concordar com o que um monte de gente tá falando de esse aí é o novo Blitter Blossom, porque eu acho que esse pessoal aí andou bebendo tinta e não sabe o que tá falando. mas eu gostei muito dessa carta, acho que dá pra montar uma estratégia com ela no limitado. Olha, na curva 4, no azul... ia me doer um pouquinho ter que jogar essa carta, sério mesmo. Eu sei que é raro, tem um apelo, né? Mas é uma carta que não é consistente na maneira como a gente quer que seja. Né? Para eu jogar essa carta no meu deck, eu vou ter que ter uma massa crítica de artefatos, ou de cartas que põem artefatos em jogo, para eu conseguir recuperar uma carta assim que eu baixo ela. Porque se não for para fazer isso, eu acho que eu já estou perdendo. Não sei se eu estou sendo muito fresco. Mas é uma carta de 4 manas que não faz nada, a princípio. Então eu preciso recuperar algum valor logo. Isso aqui. Próxima carta qual é? Geist da Torre. 3 incolores e 1 azul, 2/2 voar. Quando ele entra no campo de batalha, olha os 2 cards do topo do grimório, coloca um deles na sua mão e o restante no cemitério. Decente, é. Reprint de Strade. Vai te recuperar uma carta. Voa, né? 4 manas 2/2, então é como se fosse um Gilded Drake, né? Custa uma mana mais, mas você compra um card. É decente, sim. Incomum, né? Então você vai jogar de vez em quando. Não precisa pegar cedo, mas se você precisar de evasão, é uma carta perfeita pra você. Exatamente. A próxima. Transformar em sapo. Uma incolor, uma azul instantânea, criatura alvo fica 1/1 e perde todas as habilidades. Vira um sapo azul. Isso aí. É um pseudo-removal, né, Grilo? É pseudo-removal, é outro combate trick, esse aí também sempre aparece. E geralmente, se você estiver jogando de azul, você vai usar isso aí. Eu não diria, assim, você normalmente não vai jogar só de azul, né? Você vai jogar azul e uma outra cor. E quando você tá nessa situação, normalmente você busca uma outra cor que tem removal. Nem que seja verde, que tem luta, né? Mas você busca os removals na outra cor. Se você tiver muito escasso... Aí você vai ter que, infelizmente, jogar essa carta, mas ela é inconsistente, ela não pode ser considerada um removal, um hard removal, né? Você precisa de uma situação de mais específica para tirar valor disso. É, precisamente. É. Cursor d'água, próxima carta. Duas incolores e uma azul, 2/3, paga uma azul, ele ganha mais um, menos um até o final do turno. Então ele pode ficar 4/1. Uhum. Ele é interessante, é um filler, né, Grilo? Você vai jogar isso se precisar, se azul for sua cor principal, porque você precisa investir mana nisso. Uhum. E é um filler. Não tem muito o que falar. É. Eu acho que na maioria dos casos esse bicho, a função dele vai ser bloquear bichinhos brancos e verdes rápidos. Uhum. Ele 2/3 tem um corpo interessante. Mas não precisa pegar cedo, pelo amor de Deus, isso é comum. Uhum. Próxima carta. Ladra dos Turbilinos. 2 incolores, 2 azuis, 2/2. Quando entra no campo de batalha, você coloca 2 drones. Tô chamando de drone agora, tudo bem? Ah, você fica 2 artefatos desvirados que você controla, a criatura alvo não pode ser bloqueada neste turno. É um humano, ladino e artesão. Eu gostei. Eu acho que vale a pena pôr no seu deck que você vai. Você vai 4 manas, 4 de poder. É, então 4 manas, põe 4 de poder, inclusive 2 com evasão e tem uma habilidade meio que interessante ainda. É legal, é legal. É, vale depois depois de dela na mesa, eu acho que o corpo não é muito interessante, né? Sim, uhum. Quarto, quinto turno, um bicho 2-2 não faz muita coisa, mas a gente tá vendo muito disso no, nessa coleção, né? Bichos uhum. com baixo poder de resistência e alto custo com alguma habilidade quando entra em jogo. Só que pode ser algo interessante também pra você voltar pra sua própria mão. É. Então, fique esperto. É uma carta em comum que se você tiver no arquétipo, provavelmente você vai precisar dela no deck. Então, é uma carta que chama pro arquétipo. O arquétipo azul e vermelho que liga para artefatos. E, por último, última carta azul, Quebrador de Vontades. É uma criatura, um mano mago, 3 incolores e 2 azuis, 2/3, toda vez que uma criatura que um oponente controla se tornar alvo de uma mágica ou habilidade que você controla, você ganha o controle daquela criatura enquanto você controlar o Quebrador de Vontades. Esquisito. Eu não gosto. Porque não passa no Vanilla Test, tipo, um bicho 5 manas 2/3 você não colocaria no seu deck. Não mesmo. E a maior parte do tempo é isso que ele vai ser. Eu acho que não vai jogar nem no construído, não, né? Não vai. Mas nem no limitado, nem se você abrir isso na pool do selado, não jogue. Porque e pra falar a verdade, eu também vai conseguir tirar valor. E pra falar a verdade, eu também tenho minhas dúvidas quanto a Commander, viu? Isso diz muito sobre a qualidade da carta. Eu acho que essa carta é bem ruizinha. E com mais uma carta ruizinha, né? A primeira foi o boi, depois essa, a gente termina o set preview de azul. Até o próximo que a gente vai falar de presente. É isso aí.